Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo vai depender da hora que você está ouvindo o nosso feminino na telinha. Então, nesse nosso terceiro encontro a gente segue fazendo os resumos das principais novelas da TV brasileira, também trazendo um pouquinho das novidades do que vai rolar nelas nas próximas semanas. No terceiro bloco, como vocês já sabem, tem a Monique Lobo trazendo novidades das séries. E no último bloco, a gente reserva para falar um pouquinho de programas, de especiais, de coisas que estão vindo por aí. Tá certo? Nesse nosso primeiro bloco, vamos começar falando um pouquinho de Malhação? Essa semana em Malhação, a Jade vai descobrir que a Lucrécia está careca devido ao câncer de mama. Bianca vê Duca beijando Ana Flor. Já Jade chora durante um ensaio de dança. Por fim, Vicky se insinua para Pedro. Já em Boogie Woogie, novela das 6 da Globo, Carlota invade a festa de noivado de Sandra e Rafael e promete armar o maior escândalo. O piloto, por sua vez, revela para Carlota que Rodrigo é filho de Fernando e deixa ela chocada. Inês e Rafael se preocupam com a saúde de Vitória. Em Alto Astral, que segue muito bem na audiência, diga-se de passagem, Marcos propõe acordo com Samantha para separar Laura e Kaique. Vicente, por sua vez, decide contar a Laura o que sabe sobre sua mãe. Por fim, mais pro finzinho da semana, Kaique aceita que Marcos seja amigo de Laura. Pobre Kaique, como ele é inocente, né, gente? Em Império, José Alfredo avisa a Cristina que sabe o resultado do exame de DNA. Maurílio pede Maria Marta em casamento. E por fim, Cora e José Alfredo se encontram no hotel. O encontro deles no hotel vai acontecer porque a vilã vai chantagear ele, né, para devolver os pedaços do diamante rosa e vai pedir em troca uma noite de amor com o Comendador. Se essa noite vai rolar ou não, a gente vai saber nos próximos capítulos aí da novela. E Chiquititas, que segue muito bem na audiência também, né, nesse remake, Andréa visita Júnior de surpresa e revela que teve um filho dele. Pata e Duda vão se despedir e quase se beijam. Por fim, em Vitória, exibida pela Record, Edu e Nelito inventam uma desculpa para o oficial de justiça e não entregam Vitória. Ramiro afirma que não prenderá Arthur por tentar subornar um policial. Já Neto descobre um programa de monitoramento da casa de Sabrina no computador de Kátia. No próximo bloco, a gente volta falando um pouquinho de Império, que continua bombando. Então, em Império, o que eu separei para dividir um pouquinho com vocês essa semana é sobre a tal morte do José Alfredo, né, do personagem do Alexandre Nero. Como vocês já devem saber, ele vai forjar a própria morte. Mas foram divulgadas agora informações do que vai acontecer nessa sequência aí que está prevista para ir ao ar entre os dias 18 e 20 de dezembro, na novela das 9 da Globo. Então, com os detalhes vindo à tona, a gente sabe que o Comendador vai cair duro na frente da Maria Marta, que é a Lília Cabral. Em cenas de flashback inéditas, ficará explicado como ele vai encontrar um cilindro de oxigênio e um celular escondidos no forro do caixão. Sim, o Comendador vai ser enterrado vivo. Apesar de tudo, o plano quase que vai dar errado e ele vai quase morrer de verdade. Mas vai ficar no quase, obviamente, porque ele é o protagonista da história. Então, tudo começa com ele pedindo para o motorista, né, o seu fiel escudeiro Josué, personagem do Roberto Birindelli, pedindo para ele colocar um celular e um balão de oxigênio para quando ele acordar, o celular para servir meio de lanterna para ele e o oxigênio, obviamente, para ele conseguir respirar melhor. As únicas pessoas que saberão do plano do José Alfredo será o motorista dele e a Cristina, a Leandra Leal, que essa altura já terá sido escolhida por ele como sua sucessora, caso o plano realmente desse errado e ele viesse a morrer de verdade. Enfim, no meio tempo de toda a confusão, de enterro, Maria Marta desesperada, os filhos também, a polícia vai bater na porta dos Medeiros, procurando o Comendador. Tudo porque Theo, Paulo Betti, já terá publicado em seu blog uma denúncia acusando de ter assassinado Sebastião, personagem do Reginaldo Faria, e também acusando ele de contrabando de pedras preciosas. Tudo devido ao dossiê que a gente já está acompanhando aí, que o Maurílio entregou para ele. Tá certo? De mais quente de Império essa semana é isso. Daqui a pouco a gente volta com a Monique falando um pouquinho pra gente sobre as séries. Tamo de volta. Enfim, como eu já anunciei pra vocês, a Monique tá aqui de novo com a gente. Eu bati um papo com ela de noite, por isso que vocês vão ouvir a gente falando boa noite, boa noite. Mas na verdade, enfim, a gente sabe que o podcast é atemporal, porque as pessoas escutam a qualquer hora do dia. Então, perdoem a falha aí do boa noite, porque a gente gravou um dia à noite mesmo. Vamos ouvir o que a Monique trouxe pra gente hoje. Pessoal, tô aqui novamente com a Monique. Ela vai estar aqui de novo falando pra gente as novidades das séries. Boa noite, Monique. Boa noite, Boto. Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu trouxe uma novidade para os fãs de Game of Thrones. A quinta temporada da série, ela só vai estrear em 2015, ainda sem data definida, mas a HBO lançou um site para os fãs já ficarem atentos no que vem por aí. O endereço do site é o threeeyedraven.com e lá os fãs podem se cadastrar e receber informações pela rede social ou por mensagem de texto. A outra novidade é sobre a atriz brasileira Morena Baccarin. Ela vai retornar à série The Mentalist no primeiro episódio da sétima temporada, chamado Nothing But Blue Skies. A atriz, que está no papel de Erica Flynn, ela afirmou que estava com saudade do personagem Patrick Jane, que é o protagonista da série, vivido por Simon Baker. Esse episódio da série, ele só vai ao ar no dia 30 de novembro, lá na televisão americana, não tem data ainda para a transmissão brasileira. Morena, ela também teve cotada para participar da série brasileira Dupla Identidade de Glória Perez, exibida na Globo. Mas ela vai estar na primeira temporada da série Gotham, que é exibida aqui no Brasil pelo Warner, todas as segundas, às 22h30. Ela vai interpretar a doutora Leslie Tompkins, uma espécie de guardiã de Bruce, o Batman, quando os pais dele morrem. Bacana. Pois é. Dessa vez, então, você tem novidades melhores do que da semana passada. Pois é, né? Talvez só falei de cancelamentos, agora eu tô falando de várias novidades, gente entrando aí nas séries. E Morena, que é uma atriz brasileira, que faz muito sucesso lá. Ela já fez personagens conhecidos nas séries americanas. Uhum. Acho que a principal personagem que ela fez e que também ficou bem conhecida aqui foi a Jessica Brody na série Homeland. Ela foi até indicada ao Emmy. Uhum. E é nossa representante lá nas séries americanas, né? Bacana. Então é isso. Obrigada, Monique, pela sua participação e até semana que vem. Até semana que vem, Guto. Tchau. Tchau. Então é isso. Tá aí mais uma participação da Monique e eu já tô querendo adiantar pra vocês aqui que a participação da Monique no nosso podcast vai aumentar, certo? Ela não vai ficar só limitada a falar das séries pra gente. Ela também vai começar a participar integralmente do nosso podcast. Enfim, ela vai estar aqui batendo uma bola comigo em todos os blocos, falando das novelas também, trazendo outras novidades que ela tenha, não necessariamente de séries, também das novelas, de programas da Globo, especiais de fim de ano, enfim, outras coisas de TV a cabo, para dinamizar, para ficar um papo mais gostoso, para eu não ficar aqui falando o tempo inteiro sozinha com vocês. Eu fiz esse convite para a Monique, ela aceitou. Ela não, na próxima semana ela continua falando das séries, na outra semana ela estreia aqui com a gente em tempo integral, tá certo? Espero que vocês gostem da novidade. A gente volta daqui a pouco com o nosso último bloco para falar um pouquinho de alguns programas que estão vindo por aí. Até já já. Olá, voltamos. Então, nesse último bloco eu separei um pouquinho pra gente falar sobre a série Felizes para Sempre, que vai estrear na Globo em janeiro. Essa série abre as comemorações da emissora dos 50 anos, né, que a Globo vai estar fazendo no ano que vem. E também marca a volta da Adriana Esteves, após a icônica Carminha, né? Quem não se lembra? Enfim, eu separei hoje um pouquinho pra gente falar dos personagens da Maria Fernanda Cândido e do Henrique Dias. Os dois vão viver Marília e Cláudio, que são um casal meio fora dos padrões, digamos assim. Aliás, toda essa série vão ser casais infiéis, vai ser um jogo de gato e rato, infidelidade em pauta. Promete ser muito boa. A série é escrita pelo Euclides Marinho e é uma releitura de Quem Ama Não Mata, minissérie exibida em 1982 e escrita pelo próprio Euclides. Felizes para Sempre terá 10 episódios. Então, Marília é uma mulher clássica, sofisticada, inocente, trabalha como restauradora de obras de arte. Já o Cláudio, o marido dela, é um caso à parte. Se por um lado ele é capaz de hipnotizar e encantar a mais cética das mortais, por outro é poderoso e mete medo até no mais valente dos homens. No jogo ou no amor, para ele, o céu é o limite. Maria e Cláudio são estranhos debaixo do mesmo teto. Vale a pena conferir, hein? Também separei um pouquinho hoje pra gente trazer aqui sobre do Globo News. O destaque do dia que vai ao ar hoje é o programa Milênio. Para quem não tem horário de verão às 22h30, para quem tem, às 23h30. No programa, a Sônia Bride entrevista o Al Gore, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos. Na pauta, Ele fala sobre a luta contra o aquecimento global, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz. Tá certo? E por fim, eu separei aqui o The Voice Brasil, que ele vai entrar numa outra fase agora com 16 cantores na disputa. Quatro por cada time. Quatro do time da Cláudia, quatro do time do Brown, quatro do time do Lulu e quatro do time do Daniel. Enfim, mais do que nunca, o público vai ter um papel decisivo aí de escolher os seus principais candidatos. Esse ano não tem nenhum favorito, né? Como a gente viu até então nas duas primeiras temporadas, que a Ellen Oléria chamou a atenção logo de cara, o Sam Alves também. Nesse ano tá tudo meio equilibrado, tudo meio igual, tá? Tá imprevisível a disputa. Vamos aguardar aí para ver que caminho que se toma. E outra coisa também, aproveitando falando do The Voice, para 2015, os técnicos devem mudar, tá, gente? Se eles seguirem as regras adotadas pelo programa holandês, né, que o The Voice é baseado no formato holandês, sempre a partir da quarta temporada os técnicos mudam. Pelo menos dois técnicos obrigatoriamente mudam. Ou seja, aqui no Brasil, pelo menos dois vão mudar. É certo, para 2015 os técnicos do The Voice vão ser outros. Resta saber se vão mudar os quatro, se vão mudar apenas três ou dois. Mas pelo menos dois tem que mudar. Tudo isso é para oxigenar o ambiente, né? Para mexer com o telespectador e com o público, para não haver uma acomodação. Porque apesar de ter uma boa audiência, o programa tem que se reinventar. Esse ano já foram apresentadas algumas novidades, como as audições no escuro, a segunda chance. Então a renovação dos técnicos é mais um ingrediente para dar uma pimentinha aí nesse programa tão querido pela gente, né? Resta saber quem vai ficar, quem vai sair, se os quatro vão mudar e quem que vai vir, né? Façam suas apostas. Vocês já têm algum nome em mente que poderia entrar para oxigenar o The Voice? Se tiver, manda pra gente. Mais uma vez eu peço a participação de vocês através dos nossos canais. Pode ser aqui no contato do site, pode ser no nosso Facebook, www.facebook.com/femininoealem, e pode ser no Twitter, www.twitter.com/femininoealem. Aproveito aqui antes de me despedir para mandar vocês irem lá ler minha coluna nova na Bahia, Telinha em Pauta. Hoje está quentíssima com uma entrevista bem legal, também trazendo novidades de tapas e beijos e também de Império, tá certo? Conto com a leitura de vocês lá. E mais uma vez queria agradecer ao Cabine Cultural, que para variar adiantou o nosso conteúdo antes para vocês com exclusividade. Obrigada aí pela parceria e é isso, gente. Até semana que vem. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau.